para aí, Birulho! Meu mole nós atravessa, meu mole nós atravessa. Vem que vem pra arrastar ela, minha cabeça. Meu mole nós atravessa, meu mole nós atravessa. De DJ Lohan é 7, as cachorras ele mete, mete. As cachorras ele mete, mete, mete, mete, mete, mete. Eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco.